minha amiga senhorita. Eu sou uma cassete. Eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho, nem pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que me importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho sol como amigo. Traz o que é seu e vem. Uma palhoça no trigo. Traz o que é seu e vem correndo. Vem morar comigo. Boa noite pra vocês. Boa noite. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é tua. Roberto, manda meus amores. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, amiga senhorita. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Arrepia meu papé. Mais uma vez com vocês, Roberto e banda, meus amores. Francisco Gravações gravando ao vivo. O batuque, o balanço da gente pra você, no seu coração. Eu sou o Senhor.